35 Street, Brazil. What this year is gonna be called Caiocho. Preciso ir embora. Adeus, eu já vou. Que olá, cara. Que olá, Omega. And this is how we gonna do it. Não, não, não, não, não, não, não fala. Não fala mais. Chegou o fim do nosso caso. Deixei pra trás. Um beijo longe, já te disse. Eu já estou. Estou me despedindo. Adeus, já vou. É o Tietê, a rainha do Tecno Melody. What is this gonna be called Caiocho? Preciso ir embora. Adeus, eu já vou. Que olá, cada, que olá, Omega. And this is how we gonna do it. Não, não, não, não, não, não, não fala. Não fala mais. Chegou o fim do nosso caso. Deixei pra...